Tá 3192, autorizado ILS X-Ray. Forme estabilizado, redução para 190 nós. Iniciando a redução, autorizado ILS, o 3192. Estabilizando o azul 4462. 4462, complete final ILS, chame a torre 118.95. 895. Mike Juliette, Romeu, controle. Mike Juliette, Romeu, controle. Salvador, tiver 6364. Prossiga. Foi desconsiderada a velocidade 2209, posição estável? Firma, a velocidade a critério está livre descida até 4000, ajuste 1011. Critério 4011, 6364. Mike Juliette Romeu, prossiga. Visual Sierra India Granger, segue agora para pouso, bom dia. Ok, bom dia. O 3192, complete final ILS, chame a torre 118.95. Firmado 18. 95. Obrigado, 095, até a volta. Papá, papá, novembro, Oscar Romeu, prossiga. November, acho que o Romeu foi feito a notificação de voo. Gente, mantenha as condições visuais, ajuste 1011, chame para a descida. Puxando 6314, desça para 2000 pés, ajuste 1091, autorizado ELS X-Ray, informe localizador. 2000 pés, X-Ray reportará localizador, 6314. Juliet Tango Zulu. Boa tarde, aciona identificação, chegada Bonf, voo e Bonf da presente, chame de onde descida. Juliette, Tango Zulu, desça para 4 mil pés. Ajuste no 0, no 1, na escuta para as modificações da reta. Localizador, né? 314. Chanel é 314, complete final ILS, torre 118.95. 319. É 314. Desça para 500 pés, 1.011, ajuste novembro, Heróisca Romeu. Controle 1649, galera. 649, saída da Elso e mantenha 240. Mantenha perfil 240 na 649. Let's hear. Autorizado, que é o despejo de Pituaçu. Quem tá livre da PV? Controle Papa Romeu, Charlie Eco Fox. Charlie Eco Fox, submantenha 120, direto Coral da presente. Ou no 20, terceiro da Coral, Charlie Eco Fox. Controle, autoriza o Charlie Eco Fox voar Moscou. Charlie Eco Fox, qual a posição? Um minutinho, já informa aqui o Charlie Eco Fox. Controle, Salvador, no Tubarrádio, trip 5486, está cruzando 1800 pés, perfil da Momo. 5486, submantenha 200, perfil bom. 200, perfil bom, 5486. Controle, o Charlie Eco Fox é Mike Alpha Papa Zipa Uniform. Guarde, o Charlie Eco Fox. Charlie Eco Fox, o destino é Serra Delta Lima Alaska, conforme o plano, confirma? Afirmativo. Ok, vou inicialmente Coral e aguardando para voar direto ao destino, ok? Sim, Coral aguardando destino, Charlie. Gol 649, passa 190, chame o centro, frequência 1251, alterno 3325. 251, alterno 3325, gol 649. Controle 99, Romeu, ferrado sobrevoo, novamente. Ok, mantém o litoral, chame agora a torre, 1-1-8-9-5, novembro, Oscar Romeu. 6327, boa tarde. 6327, subir uma linha 240, saída da Elva. 240 na da Elva, chama 6337. O 396, desça para o 050, voe ITAP da presente para a chegada a Mário. 050, ITAP para Mário. Controle, Papatães, Juliette, 7 minutos, em condições visuais, agora uma milha para a volta, está... Papando o cancelamento do Pan-RTS. Juliette, Tango Zulu, plano modificado aos 39, descida visual, 1500 pés, direto rotatório, informe visual com campo. 1500 pés na prova rotatória, Juliette, Tango Zulu. Controle de Salvador, bom dia, boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. Romeu, Fox Lima, o local na escuta. Tem intenções de prosseguir para qual setor agora? Vai bater a mesma flor, 310. É, vou afastar mais 23. Ok, fique atento à área restrita de Aratu, vamos ver o foco seria. Todo o seu tratamento à área de Aratu, vamos ver o foco só aqui. Prossiga. Ok, já está no ideal de descida? Ok, então modificado aos 40, está livre para seguir direto, descida VFR para altitude de tráfego de Charlie Fox. Suporte passando 2500 pés. Bravo, Vitor Tango, voe direto toque para a chegada a Amã, já está no ideal de descida? Ok, pro de toque, desça para 4000, ajuste 1000 e 1011. Desce manter 090 na chegada a Mari, vigilante radar. 090 na Mari, mantém inicialmente perfil aguardando ETAP 3154. Quilo Papavito estacionado 0130. Quem mantém os corredores, 1500 pés, ajuste 1011 e reporte através de Paripe para ingressar no Interlagos. o Fox Lima mantendo a minha escuta, vai afastar por mais de 20 milhas, confia. Sente, reporte na 20ª milha, Romeu Fox Lima. Mesmo ao Concampo, Juliette Tango Zulu. Chame a torre, senta 1895, Juliette Tango Zulu. 1895, grato, boa tarde. Vou no 396, continue descida para 050. 050, vou no 396. Trip 5241 no controle. Trip 5241 no controle. Controle Salvador, 35241. 5241 no perfil da Arboa, suba ao 200. 200. Voo no 396, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0 no ONU, cancelada a restrição em TAP. 3 mil pés, cancelada a restrição em TAP, voo 396. Chame a 327, passa 150, chame o centro na frequência 1251, na antena 3325. 251, na antena 3325, chame a 327, uma boa tarde. Boa. Então 3154, continue descida para o 050, então 3154. 050, pode baixar? Voo ETAP 3154. Meu Fox seria uma frequência livre na escuta para o regresso. Bravo Vitor Tango, desça até 4 mil pés, ajuste 611, conforme autorizado anteriormente. 4 mil, Bravo Vitor Tango. Voo no 807, desça e mantenha 050 na chegada Bonf. Vigilância, redução 2509. É 2250, chegada Bonf, para 050. Voo no 807, boa tarde. Informação do CPR Romeu. Gente. Papai Romeu, Tchali, Eco Fox, frequência livre para o pouso. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5627. 5627, boa tarde, saída PUCA, vigilância. Saída PUCA, sob vigilância, 5627. Trip 5486, controle. A sua escuta, 5486. Ok, agora sob vetoração, para separação de tráfego, curva à direita na proa 340. Está limitado nessa proa até 60 milhas de Salvador. Caso falha de comunicações com o centro ou com o controle, após 60 milhas de Salvador, vou ir direto Lençóis. Paciente, curvando à direita, 340, 60 milhas, em caso de falha, a gente voa direto Lençóis. Ficou 4 milhas. Gol no 396, desça para 2000. Autorizado ELS, X-Ray, FAM estabilizado. 2000, rapazada, estabilizado, gol no 396. Tá 3154, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 611. 3000 pés e 11. Tá 3154, vetor para final LS, curva à direita, vai na proa 060 para interceptar o localizador, descida até 3000 para 3154. Direita 060 até 3000 para interceptar ILS, gol no 396. 396, complete final ILS, torre 118, 95. 18? 1895. 37. Ok, Bravo Vitor Tango, plano modificado ao 50. Desse mantenha 1500 pés. Vou direto rotatória da presente. Direto rotatória, desça para 1500 pés, o Bravo Vitor Tango. Autoriza a rotatória aqui do Papa Vitor? Aqui do Papa Vitor autorizado, rotatória. Visão 54, desça para 2000. Ajuste 611, livre LS, quando localizador. 2011, formará no lock 3154. 1807, reduz a velocidade 2109. 2109, 1807. Possibilidade de voar Montes Claros em coordenação. A vitória da conquista em coordenação, o trip. Qual trip? 5241. Autorizado, voar Conquista, trip 5241. Quilo Papavita, controle. Chega. Tem condições de voar na proa 085, condições visuais, para interceptar sinal da 17? Prontinho. Controle Salvador, trip 5446. 5446, chegada Amanda, esse mantém a 050 no ideal. 050, senhor, perdemos contato com o Recife, por gentileza, eu poderia fazer uma coordenação com o centro Recife? Afirmativo. Trip 5241, no chama o centro, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, claro. Controle Salvador, voo 9280. 9280, chegada Bonf, desse mantém a 050, vigilante. Bom 9280, chegada Bonf, desce ao 050, perdeu contato com o PTC. Atenção do campo, Quilo Papavito. Fechame a torre 118.95, Quilo Papavito. Voo no 807, desça até 4 mil pés, inicie redução para 1909. 4000, 1909, voo 807. São 3154, complete final ILS, torre 118, decimal 95. Completar 18.95, 3.4. Trip 5486, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 2685. 5486 alternado. Trip 5627, voe direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, trip 5627. Gol no 807, vetoração para espaçamento. Curva à direita na proa 230, limite ao localizador. Direita 230, limitado ao localizador, descendo para 4000, o 807. Continue descida para 3000. 3000. Bravo Vitor Tango, informe assim que avistar a aeródromo. Controle Salvador, trip 5446, informação Romeu. 5446, desça até o zero. Correção, desça para 4000 na chegada à Amã, ajuste 611. Para 4000 na chegada da Man com 11, 5446. Bruno Bravo Vitor Tango, já agora, Bravo Vitor Tango, chama agora a torre na frequência 118.95. 118.95, Bravo Vitor Tango. Voo no 807 para o localizador esquerda para o 130. Esquerda 130, voo no 807. 807 está livre descida 2000, conforme localizador, livre LS aqui. 2000, livre LS no 807. Localizador avistando, gol no 807. 807, complete final ILS, redução para aproximação, torre 118-95. Obrigado, mano. Controle Salvador, muito boa tarde, é o 317, cruzando 200 para 1.605 da Romeo. 3217, boa tarde, autorizado chegada a bom, que dê se mantenha 050, vigilância radar. Gol 9280, vetor sequenciamento, direita pro 240. Retoração direita pro 240, gol 9280. Trip 5446, desça para 3000, ajuste 1011. Possível manter a velocidade até próximo de Dona? Afirmo, senhor. E mantenha descendo até 3000. Gente, para 3000 por 1011, 5446. Gol 9280, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1.011 e inicie redução para 2.109. Desce 4.000 pés, ajuste 1.011, redução para 2.109, gol 1075, boa tarde, desça para 3 mil pés, voa direto do 1, altimetro 1011. 3.0011, direto do 1011. C446 da equipe desse mantenha 2000. 2000, chegou 446. Gol 9280, controle desse mantenha 3000. Continuando 1011. Que Luiz, que boa tarde, igualmente. Mantenha o visual, reposte para descida. Equipe 5627. Você escuta? Passa 150, chama centro, Recife, em 12545. 2545, chama Recife. Obrigado. 5241 aqui. 9280, dá Gold, curva esquerda para o 1180. Esquerda para o 1180, Gol 9280. Serra, Serra, boa tarde, prossiga. Gente, Yankee Serra, Serra, mantenha-se em condições visuais e aposte no traseiro do farol da barra, Yankee Serra, Serra. Controle Salvador, autoriza o 3217 na proa de Duna. Negativo. O Gol 9280 para interceptar o localizador, curva esquerda para 140, chama estabilizado. Esquerda para 140, chama estabilizado o localizador, Gol 9280. 3217 é o número 4 na aproximação, desse mantém 4000, ajustado 1011. 1011 para 4000 é o 4 na aproximação, 3217. Azul 6998, chegada a mar e desse mantenha 050, acena identificação, vigilância radar. 050, o trip 5446 está estabilizado no X-Ray. Ok, passando Duna, completa final ILS, torre 118, decimal 95. Trip 5446. 1895, boa. Gol 9280, passa 4000 agora para 2000 pés, iniciando redução para aproximação, reposta estabilizado. Reportar estabilizado, Gol 9280 reduzido. Boa tarde, controle, Oceané 6321, na Arbor, eleva. 6321, mantém a reta de decolagem, já tem passado 3000 após 3000 pés, direita, direto, eleva. 6321. Gente, mantenha a reta até 3000, após 3000, direita, direto, eleva, 6321. Afirmo, 6321. Gol no 075, desce e mantém 2000 no 075. 2000 no 075. Controle Salvador, Papa Romeu, Kilo, Papa Mike. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike, mantém esse visão no meu pés no corredor axé, Papa Mike. Gol no meu pés, corredor axé, Kilo, Papa Mike. Gol 9280, estabilizado e alerta. Gente, 9280, passando Duna, completa aproximação, torre 118-95, Gol 9280. 118-95, Gol 9280. Controle de Papatago, Quilo Romeoça. Quilo Romeoça, em decolagem, mantenha-se visual, corredor axel, no meu pé, você pode falar da barra, Quilo Romeoça. Controle, se possível, 2500, sua direta de Borro. Aguarde, Romeoça. Guarda. Sente, aí que serra a resposta na final para a Udina. Controle, aquele Papa Mike intenciona realizar o procedimento X-Ray para a onda zero. E aquilo, Papa Mike, mantendo meu pés, aguarde após falar da barra de definição do seu número para aproximação. Para meu pés, aguarde o farol. Tanto que as 2 no 7 ao controle, vetoração, sequenciamento, esquerda, proa 1-8-5, desce e mantenha 2.000. Esquerda, 1-8-5, desce para 2.000 pés, 3-2-1-7. 1-0-7-5, curva esquerda, proa 0-3-5. Esquerda, 0-3-5, gol, 1-0-7-5. Autoriza 2,5 para o quilômetro. Nossa, está autorizado direto o morro, 2.500 pés em condições visuais, quilômetro. Nossa, que Azul 69,18, desse mantenha 3.000 pés, altímetro 1,0,1,1. 3.000, meu anjo, boa. 69,18 da Azul, desse mantém 3.000, altímetro 1,0,1,1. 3.000, 1,0,1,1, Azul 69,18. Controle, boa, é o Kilo Quebec Serra. O Quebec Serra, corre do Axel, no meu pé, em condições visuais. Autorizaria 2.500 direto? Autorizado, 2.500 pés direto, bom, Kilo Quebec Serra. 2.500 seria possível? 2.500. 2.500, direto boa, Quebec, obrigado. 1075, nesta proa, reposta localizador, autorizado LS. Nesta proa, intercepta o localizador, informaria estabilizado, gol 1075. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 925, está com o meu, passando nível 2, 2.5 para o 1.0. Tanto que as 2 no 7, curva à esquerda para o A1, 3-0, livre LS, chame estabilizar. Esquerda 130, autorizado, chamará 3-2 no 7. 925, chegada à ponte, essa identificação desce para 4.000, 1.011 no altímetro. Bom, 925. Última identificação, descendo a 4.000, ajuste 1.011, chegada à ponte, gol no 925. Azul 6918, vetoração, sequenciamento, curva à esquerda para o 020. Esquerda 020, 699. Quilo Papa Mike, também mantém a 2.000. Quilo de Mateus 2.000, aquilo Papa Mike. Quilo Eric, gol no 075. Continue a aproximação, agora de transferência, gol no 075. 75. O curso do localizador do C3217. 3.000 externo, autorizado final LS. Torre 118-95. 118, nós estamos 3-2-1-7. Azul 6998, redução 1-7-0, nós. 1-7-0, nós, Azul 6998. Aquilo Papa Mike já está a 2.000. Tá bom, na dúvida, aqui o Papa Mike. Aquilo Papa Mike, curva à direita, voa direto do Una, Papa Mike. Curva à direita, direto do Una. Papa Romeu, Romeu Fox, que eu te ligo, prossiga. Quente, um repórter Velé de Paripe, o Romeu Fox Lima. Quente, Lima. Cobrando o Tabajão, Tráfico Luiz, Reitado. Bravo Luiz, que desça visual de 1500 pés, altímetro 1011, Bravo que Luiz. Agora no 1, na abertura visual, para a hora 1500 pés, Bravo Luiz. Volo 075, completa aproximação, torre 118, 95. 1895, obrigado. Quilo Papa Mike para interceptar o localizador, veio pro 080, chama estabilizado, Papa Mike. Quilo Papa Mike, curva direita pro 080 para o localizador, chama estabilizado, Quilo Papa Mike. Curva direita, 080. Lima Papa Quilo, chegada a man, desse mantenha 050, sem identificação, vigilância. Quilo. Aguarde. Azul 6918 para o localizador, curva à direita para o 140, chama estabilizado. 140 chamará estabilizado, Azul. Janer 6918. Chame agora Centro Recife, frequência 126.0, boa viagem. Chame 6321, chame agora o Centro Recife, frequência 1260, boa viagem. 260, boa. Índia Vitor Eco, boa tarde. Ok, Vitor Índia Eco, tipo de aeronave. Gente, Índia Vitor Eco, mantenha-se em condições visuais, 510, reporte farol da barra. O Quilo Papa Mike é a sua velocidade? 129. Você tá, o que mamãe que está voando para o 080? Afirma aquilo. Azul 6918 para espaçamento, curva esquerda para o 0620, azul 6918. Esquerda 060. O que é que passa o 360, senhor? E foi para o 060, azul 6918. Aguarde. Fique ali, azul 6918. Prole Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, prossiga. Liga agora na proa da rodatória para cancelamento de pouso no hotel. Que aguarde passar nível 145 para o seu cancelamento, Lima Papaquilo. Aquilo, plano modificado, Uno 7, descida visual para Uno 1510, voando posição rotatória, Papaquilo. Atingindo 3000, 698. Ciente 698, desça e mantenha 2000 pés, aguarde proa para o localizador. Guarda. Quilo Papa Mike, velocidade indicada? 125. Azul 6918, curva à direita proa 160. Direita 160. O Papa Mike já interceptou o glide? Afirmo.